095, é, setor, qual seria o setor? Corredor Forte? Sim, só um minuto. Sim, autorizado. Autorizado, atividade, seu Chanel 63 no 1. Nosso Salvador, gol 2065, autorização, informação mais. Gol 2065, número 2 para a cópia, aguarde. Vitor Charlie Hotel, visual com o tráfego da Gol do Pushback? Gente, aguarde para ingresso no cachorro. Quadrante. Uno 1184 no solo. 1-1, libere a direita via Fox, solo 21-9. Fox 21-9, obrigado. Mata meu pé, já que tá ruim. Uno 1184, táxi via Alfa Juliette 804. Alfa Juliette 04, Uno 184, obrigado, seja. Uno 642. Com 0 de proa, descendo para 4-2, já. Gol 2065, pronto, corre. Tá pronto. Gol 2065 para Guarulhos, via 360, autorizado, via perdo 1-0, Taubaté. Decola da pistão no 0, primeira curva direita, subida da Euleda, Motiva. Controle Salvador, 1-2-0-8, torre 1-8-9-5, transponder 5-4-4, gol 2065. Autorizado, nível 360, Guarulhos, da Pesolu 1-0 até Taubaté. Decola com curva direita da Euleda Mótica, controle 208, a torre 295, transporte 5-4-4, gol 2065, posição bem. Gol 2065, chame pronto para pushback, está na mesa. Passa pronto. Ah, conta aí, pô. É de ir também. Para a visão, para o Lodo, para o Bravo, Tango, Tango, número 2 para a cópia, aguarde. Sr. Hotel Fox, na escuta para a cópia? Hilton Hotel Fox, autorizado voo Salvador, Salvador. Nível de voo 095 correto disponível, decola da pista 7. Curva à direita, inicialmente no corredor Axé, mantendo 1-1000 pés até a liberação do controle Salvador. Controle opera em 1-2-0-8, torre 1-8-9-5, transponder 5-1-1-6, Vitor Hotel Fox. No 648, no som do controlado, liberia direita aqui a Fox, solo 1-1-9. Fox 1-2-1-9, obrigado, Igor, Romeu 4. Romeu, hotel Juliette Sierra, chame a torre na frequência 1-1-8-9-5. Chama a torre agora em 118, 4-5, graças. Ação, aguardando autorização para o posto. Desculpa, autorização de posto, gol no 6-2-1. Salvador, é o Papa Romeu Hotel Juliette Guerra. Papa Romeu Hotel Juliette Guerra, reporte na vertical do farol de Itapuã, visual com Boeing da Gol na final da pistona zero. Reporta lá na vertical do farol de Itapuã, já está visual com a Gol, já. Fala Salvador, número 648 na Taxi Alfa. Runa 621, forma um tráfego à sua direita, um helicóptero a 500 pés, não irá interferir no seu pouso. Runa 30 grau 099, autorizado pouso pistola 0. Runa 621. Ficou de ser cortado, senhora. Entendeu o livro pouso 0621, estou vendo? Afirmo, Runa 621, autorizado pouso pistola 0, informei um tráfego à sua direita, um helicóptero a 500 pés. Ah, tá ok. Não, agora tá avistando o tráfego ali. 621, livre pouso. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, mantenha o farol de Itapuã, aguardando autorização para cruzamento final da 1-0. Mantenha o farol de Itapuã, está na vertical, está avisando com a aeronave da Gol na final, vai manter para cruzar a 10. Papa Romeu Hotel Juliette Serra, mantenha o farol de Itapuã, aguardando autorização. Estou ciente que o senhor está visual com o Boeing da Gol na final da pistola 0. Vai manter o farol de Itapuã, Hotel Juliette Serra. Papa Tango Vitor Hotel Fox, prossiga. Está acionado, pronto para o táxi. Papa Tango Vitor Hotel Fox, centímetro na 022, reporte no ponto de espera da Oscar. Cliente, aguarde, Oscar, Papa Alfa. Romeu Charles Ferro Isco, confirma estabilizado. Agora, está recebendo o flag agora. Romeu Charles Ferro Isco, completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 198 decimal 95. 1895, Charles Ferro Isco. Obrigado pela compreensão. Torre Salvador, bom dia. Papa Romeu Charles Ferro Isco. Papa Romeu Charles Ferro Isco, bom dia, prossiga. Info ILS, se não for atrapalhar o tráfego, poderia pousar na 197? Afirmo, reporte para cancelamento das regras de voo, prossegue como número 1 para pouso. Informe um tráfego à sua direita, no farol de Itapuã, 500 pés, helicóptero. Ok, ciente o Papa Romeu Charles Serra Whisky. Cancelado a presente, o Papa Romeu Charles Serra Whisky. Afirmo. Plano de instrumento cancelado ao 1258, curve à esquerda, com base pela direita da 197, aguarda autorização para pouso. Confirme o passe de estacionamento após o pouso. Aerostar. Aerostar. Aguarda autorização para pouso. Papa Romeu Charles Serra. Isso. Volume 621 no solo, ao 58, libere a direita via Fox, solo 121, decimal 9. Papa Tango Vitor até o Fox Trot, mantenha o ponto de espera da Oscar. Mantenha a Oscar agora, por favor. Correto, Bravo, então confirme o fato de POV. Salvador, Sener 6250, dentro da Mike, transfere. Sener 6250, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 022. 050, chegada Mari 2220. Para presente, está autorizado a cruzar a linha da 10, vai aguardar para gerar base. Está ciente do tráfego, mas ainda não está visual. O hotel do Juliette Serra. Gente, o Papa Romeu Hotel Juliette Serra, reporte visual comigo. O tráfego encontra-se a 1.500 pés. Tem um vídeo notificado aqui, vai ficar atento. Reportada visual, Hotel Juliette Serra. Papa Romeu Hotel Serra, o estrato avistado, autorizado pouso pistola 7, vento no 30 grau 099. Ok, ciente, tá girando base, mas tá travado já. Torre azul daqui, continua zero, parte 3, se tiver cancelamento. Poxa, né, 631, chamou a torre? É o azul 2710. o ajuste em Salvador no 022. Voo 6622, Oscar Papa Alfa, Dona? Direcionamento Semitax, Vitor Serra da Terra. Oscar Papa Alfa, prossegue 500 pés ou no 1000 pés, Morro São Paulo. 094, voo ISAP. Baixando R6250, vou na proa de ITAP. ITAP, então, o Juliette Sierra avisou o contrato na base para o final, outras letras. Gente, Papa Romeu até o Juliette Sierra, aguarde autorização para pouso pairado, pista 17. Vai aguardar para autorização no pouso pairado da pista 17. Avisou a coronavírus virando de base para final. Juliette Sierra, Papa Oscar Papa Alfa, correto para... Confirme, P.O.B. Shop, devido ao tráfego que encontra-se no ponto de espera da OSC, impossibilitando seu ingresso. A fase espera no nosso shopping, vegetal ou atravessar. Tipo, se possível, posso fazer espera no setor, aguardando autorização para girar base e pouso. Vou decolar o tráfego como número 1, de forma a poder liberar a taxa e OSC para seu ingresso. Ok, vai gerar, vai para 360 no setor, aguardando a aeronave decolar. Transversa. Tem um tráfego da companhia para parquear no 09. Atento ao parqueamento do tráfego, feliz pushback. Já está autorizado o pushback, atento a aeronave da parar no 9, ou 206. 2710, azul 2710, 43 autorizado por estacionamento de táxi. Autorizado por estiver estacionamento 2710. Paulo, ao 01. Autorizado o backtrack papal estacionar a frequência livre. Ok, obrigado, bom dia, cara. Oxalé 6311, decolador 02, controle 308. 208, né? 311. Pronto, até o Fox. Papá, Tango Vitor, até o Fox Trot, autorizado decolagem, pista 97, vento no 30 graus e no 09. Autorizado, pista Fox. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, autorizado sinal 197, aguardando autorização para pouso. De base, para sinal, aguardando autorização, compreende pouso, vai ser travado Hotel Juliette Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, autorizado pouso pairado, pista no 7, vento no 30 graus e no 09. Autorizado pista, autorizado pouso pairado, não no 7, Hotel Juliette Serra. Papa Tango Vitor, Hotel Foxtrot, decolado ao 03, curva direita corredor axé, restrita 1 a 1000 pés até a liberação do controle para acender 1 no 05, chame o mesmo no 208. Hotel Fox direita 1 a 1000 pés, chame o controle 1 no 208, vou trabalhar Hotel Fox. Papa Romeu Bravo, Tango Tango, 1 centímetro no 022, já porte no ponto de espera da Papá. No 094, confirme sua velocidade indicada. 280. Bom, no 094, reduz a velocidade para 2509. 2509. Controle Salvador para Patango Vitor até o Fox, circulando, se escuta. Patango Vitor até o Fox, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés, no corredor Axé, reporte em fora da barra. Repete da Axé, reporte para o Vitor até o Fox. Prazo 2710, táxi livre até a saída do pátio 3. Vai dar passagem no táxi a Boeing 737 da Gol e seguir como número 2. No ponto de espera da 10, torre no 8, decimal 95, ajuste no 022, azul 2710. 3, uma táxi na saída do pátio 3, como número 2, seguindo Gol, azul 2710, ponto de espera 2295. Na hora do 2:30, Vitor até o Fox. Gente, Vitor até o Fox. Papá Romeu Oscar, Papá Alfa, chamou a torre pra táxi. De altímetro 1022, reposta o ponto de espera da Papá como número 2. Meu bravo, Tango Tango na escuta da torre. Time do OB. Gente, chame para ingresso. NR6250, desça para 2.000 pés, canceladas as restrições de altitude em SAP, autorizado ILS X-ray da pista 90, reporte estabilizado. E aí, vai descer para 2.000, livre das restrições, 1.022, reportará estabilizado, 60, aliás, 6250. Voo no 094, desça para o nível de voo 050. 050, 095. Oscar Papar Oscar Alfa, Oscar Papar Alfa autorizado ingresso na 197, decolar da interseção pro corredor Axé, reporte fora do solo. Oscar Papar, 3896, aciona identificação, via chegada Mari, desça pro nível de voo 060, ajuste em Salvador no 022. Um 3896, após o Paboga, autorizado ETAP. Controle, poderia coordenar na morte, vá para o 6319? Pode coordenação com o centro, acho, né? 6319. Muito grato pela gentileza. Eita, Charlie Hotel, táxi livre via Pátio 1, no Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 022. Autorizado, táxi principal, até o ponto de espera, o Vitor Charlie Hotel, ali, chama 021. 1022. No 094, desça para 4.000 pés, o ajuste no 022. Passa minha B22, no 094. Romeu, Oscar, Papar Alfa, decolado ao 08, curva direita, corredor Axé, ou no 1.000 pés, controle 1208. Oscar, Papar Alfa. 2, Salvador, voo 2065, quanto será a prova? Voo 2065, autorizado, alinhado, decolado, está na 0, vento no 30 graus e no 09. Parada 1-0, 2-0-0. 4, reduz a velocidade para 2-1-0-9. 2-1-0, vou 9-0-4. Controle Salvador, Papa Romeu Oscar, Papar Alfa. Papa Romeu Oscar, Papar Alfa, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés no corredor Axé, reporte no farol da barra. Reportará, tem condições de manter proa direta 245? Papa Romeu Bravo, Tango Tango, assim que autorizado pela torre de decolagem, seu cruza o campo de imediato? Gente, Papa Romeu Bravo, Tango Tango, mantenha cabeceiro no 7, aguarda autorização para pouso. espera da 1-0, pronto, 2-7-1-0. Azul 2-7-1-0, mantém o ponto de espera da 1-0. Vai manter. Traverso farol, vista seu foco. Papatango, Victor Hotel Fox, não há tráfego a reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação. E autoriza a sessão por 1-0-5, Thiago? O Victor Hotel Fox mantém a escuta do controle e aguarde para a liberação de, da subida. Sim, esse é o seu foco. Pelo 2000 para o 094? Vamos 094, desça para 3000 pés. 3000. Decolada ao Zuno 1, acione 54 no 5 no transponder e chame o controle 1208. 1208, obrigado. Localizador 6250. CNR 6250, complete final do procedimento LSX-Way, chame torre em 1 no 8.9. Completa, chama 295-262-50. Enche o tempo 3896. Turno 094, desça para 2000 pés, autorizado LSX-Way da pista 10, rapaz estabilizado. Já pode estabilizar, 0-4. Controle, Salvador, com 2065. O 2065, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Israel 360, boa, 209, 2065. Ah, duas milhas de terra. Centro já é 6250, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, ao chute de um time para 1022. Guardando com 1022, 6250. Capatango, Victor Hotel Fox, autorizada a subida ao nível de voo 1-0-5, mantendo a escuta do controle. 1-0-5, mantendo a escuta do controle. É o pedágio? O pedágio chama o controle 1208. O bravo Tango está assim, até o pedágio, no pedágio chamaremos controle. Canal 6250, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-40 graus, 1-0 nós. Livre pouso, 1-0, CNR 6250, confirma o vento? 1-40 graus, 1-0 nós. Tá, Romeu Bravo, Tango, Tango, controle agora, 1-208. Tango está ciente, controle 208. Obrigado, bom dia. Controle de Salvador do Papa Romeu Bravo, Tango, Tango. Papa Romeu Bravo, Tango, Tango, mantém-se em condições visuais, 1.500 pés no corredor forte. Bravo, Tango, Tango está ciente, 1.500 pés visual, corredor forte. Estabilizado, voo 0-94. Voo 0-94, complete a final do procedimento LSX-Ray, chame torre na frequência 1-8, decimal 95. 0-94. Bom dia, voo 0-94, estabilizado, está bem. Voo 0-94, número 2 para pouso, ajuste de altímetro 0-2-2. Apresentando a ordem, está livre, 0-94. Romeu, Bravo, Tango, Tango. Confirme quando possível seu estimado para pouso e estimado para ingresso na terminal Aracaju. O Bravo Tango Tango estima pouso em Aracaju aos 1500. Aguarde para limite da terminal. Alô, Salvador, Xanar 6250, livrou? Xanar 6250, táxi Alfa, Juliette, rede 02. Alfa, Juliette, 026250. Salvador, boa. 1984, se a gente der informação November para registro. 2710, visual, acompanhe na gona final da pista na zero. Afirma, visual. Após o voo do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Azul 2710. Após o voo na final, ali mantenha no zero, 2710. Voo 2065, chame o centro Recife, frequência 1251, alterno no 3325. 2 para 4, aguarde um minuto. Romeu, Oscar, Paparalfa, mantenha-se em condições visuais, não há tráfego a reportar no setor, tenha frequência livre para autocoordenação. Bravo, Oscar, Paparalfa. Bono 094, no solo, 7, libere à direita, via Fox, solo 21.9. 219, bom dia, 094. Romeu, Bravo, Tango, Tango, confirme se tem condições de manter um no meu pé no corredor forte. Afirmativo, temos condições de descer para um no mil e mil no mil pés. Teste, desse mantém um no mil pés no corredor forte, Bravo, Tango, Tango. No zero, primeira curva à esquerda, subida por Cajamo, após Jamo, Caju e prossegue com Sorte Rota. Controle Salvador, 120.8, torno no 8.95. Transponder 5431, no gol 1184. Matheus Cereço, 330, Recife, 10.00, fixou a esquerda, por Cajamo, Caju, 208, 1895, 431, transponder 1184, da noite. 04. Cliente, gol 1184, chame pronto para prospeccionamento. Vai lá. Azul 2770, cópia. Sim. Azul 2770 para Porto Seguro, nível 180. Nível 180 autorizado, via Golf 677. Decorro da pista 1-0, primeira curva à direita, subida coral. Controle Salvador 120.8, torno 1.8.95. Aciona 0273, azul 2770. 1-0, Porto Seguro, estamos ciente, via Golf 677, 1-0, decolagem, com curva direita, perfil coral. Controle 202, a torre 1895, 3.0273. Resumo 1-20.8, com controle. Azul 2770. 1-20.8. Alô, 0-4, livrou? Transfere 1-20.8. 3-0-8. Azul 2710. Azul 2710, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível de voo 190. Via Conde 190, Azul 2710, só cita final 150, por favor. Azul 2710, autorizada a subida para o nível 150. 150, Azul 2710. Voo número 21 para São Paulo, Congonhas, autorizado, nível de voo 360, via Pernambuco 10, por base, após prosseguir conforme rota do plano de voo. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita, subida da EL, Leda Motiva. Controle Salvador 120.8, torre 98.95, aciona 5433, voo 1621. Autorizado nível 360 para São Paulo, Upper Zulu 10 por base, faz rota do plano de voo. Decola na pista 10, para a curva direita, saída da EL, Leda Motiva, 1208, 118.95 a torre, 5433, voo para fora. Bono 621, no... chame pronto para o feedback de saneamento. Separado. Tango Vitor Charlie Hotel, mantenha contato radar na decolagem. Cuba via sai da Momo para o nível de voo 100. Sai na Momo 100, Victor Charlie Hotel. Papatango Vitor Hotel Fox, 40 milhas. Oeste de Salvador, suba e mantenha nível de voo 015. Serviço radar encerrado para 105. Para serviço de informação e alerta, chame o Centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Então, 3896, transportado, autorizado, pouso, pistola 0, vento 130 graus, 15 nós. Eu pouso 10, só 3896. Patango Oscar, Vitor Uniforme, aciona identificação, via chegada Mari, desce para o nível de voo 050, o ajuste 1022. Decimal 3296 no solo, Alves, Libera direita, via Exxon 1219. 3196, boa. Salvador, 3296, boa. 3296, taxa via Alfa, Juliette, 805. Alfa, Juliette, 05, 3296. 0, confirma somente, só mesmo? 4949. Zero, prossegue o táxi via parte 1 no Índia, ponto de temperatura em 1 no 95 altímetro 1022. Ingressa via parte 1 Índia após dando passagem a um Airbus, ok? Afirmo, parte 3, parte 1, ingressa em Índia, da ponte espera, só que o motor vai dar passagem para nós, chamar 2295. Papa Romeu, Bravo, Tango, Tango, tem a frequência livre para autocoordenação ao ingressar na terminal Aracaju, chama o mesmo na frequência 120, decimal 3. Azul 2770. 2000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado, ajuste permanece no 022. Sente para 2000, no 022, nossa vez em forma autorizado LS. Voo no 739, aciona identificação, voando para Bog para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 070, ajuste no 022. Voo retorno 739, autorizado o ISAP. Gol 621, autorizado, se tiver que acionar, reporte time. Passará. Sete zero, decola 61, no controle no 208. Colo 208, 2770. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2770 na saída coral. O 2770, contato radar na decolagem, suba via saída coral para o nível de voo 180. Saída via 180, autorizado azul 2770. Caso 2770, autorizado para o de coral. Autorizado para o coral 2770. Altimetro 109, tá bom? Confirme, senhor? 109, é bom? Não, 144, hoje foi cheia. Segue via... Até o Porto Espera, 1184. Bom voo. Obrigado, Felipe, até amanhã. Para o táxi, Gol 621, POB 186, está alternando Galeão, contorno de 4 horas. Estou 40 graus, 11 lances. Vou amarrar aí, pô. 0, 0, 0. Super Charlie Hotel, o plano IFR cancelado aos 1334. Mantenha o nível de voo 065, serviço radar encerrado 40 milhas de Salvador, para serviço de informação e alerta, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. Peso 2770, autorizado desvios, reporte por término de desvios. Reportará retornando para a rota Oeste 2770. Escavitor uniforme, ciente, plano, instrumentos, cancelo da 35, curva esquerda, base pela direita, reporte final da 17, escavitor uniforme. Reportará final da 17, uniforme. Gol 1184, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 40 graus, 11 nós. Tem uma chivaninha decolar no 0, 1184. Cruzado, vai funcionar reporte táxi. Cruzado, vai chamar táxi, estou no 642. 648, confirma... Pronto, sacota? Pronto, sacota, agora no 642. Autorizado, Maceió 350, decolada 1 a 0 com a primeira curva esquerda na saída Pucajama, Pujama, Cajuca. Transponder 5451 no controle em 120 decimal 8. 650 Matelda, coluna 0, Puca de Amaracaju, rota para Zoluna 7, transponder 5451, o controle Salvador 208, coluna 648. Coluna 648, protegimento correto, reporte está pronto para o pushback e acionamento. Então já está pronto para o pushback e acionamento, coluna 648. Estou corrigindo, informo também que um bang na companhia já livra a retaguarda, pode iniciar. Reporte para o táxi, ok? Iniciando, última táxi, coluna 648. Oscar Vitor Uniforme, pouso autorizado que estão no 7, vento no 40 graus, 129. Pouso autorizado, 197, Oscar Vitor Uniforme. Bom dia, Gol 621, quanto espera pronto, 1-0. Ali mantém pista 1-0 no 621? Ali mantém pista 1-0, Gol 621. Gol 1-8-4, decola os 37, controle no 208. Bom dia, bom serviço, querido. Controle Salvador, Cordial, bom dia ainda, né, o 1-1-8-4. Voo 1-8-4, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 330. Puca 330, na sua escuta quando for possível, Aracaju. Voo 1-8-4, após 2.000 pés, autorizado Jamo, aguarda a autorização do centro para Aracaju. Maravilha, então 2.000 Jamo, aguardando a sua autorização do centro em coordenação para Aracaju. No livre decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, 119. Vai iniciar o gol 621. Pelo uniforme, solo 39, autorizado backtrack, informe libero na pista. No 621, decola 39, controle no 208. 208, obrigado, boa tarde. Bom, 621. 84, autorizada pro de Aracaju. Pro de Aracaju, pro 1184, motor justiça, beleza, obrigado. Controle Salvador, bom dia, gol 621. Gol 1621, contato radar na decolagem, suba via saída da EL pro nível de voo 360. Via saída da EL 360, 621. Voo no 739, desça para 2.000 pés, o ajuste no 022, autorizado LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2022, autorizado LS, reporte estabilizado, voo no 739. Azul 27190, 4 milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 50, chame o controle Aracaju na frequência 1203. 203, obrigado. No 648, bom dia. Quanto é espera pista 10, pronto para decolagem? No 648, autorizado ingresso e decolagem pista 10, vento 150 graus, 11 nós. Autorizado linha, decolar pista 10, bom no 648. Salvador, bom dia, até 3198, descida via Mária, até 150, passando 160, tem que ter informação 90. São 3198, acione a identificação via chegada Mária e desça para o nível de voo 050, ajuste 10022. 050, 2022, Tucã, 3198, possibilidade de voar, tá? 1030. Exército 9030, informação em Cupé, November. Aguarde um minuto para a cópia. Ok, vou melhorar um minuto para a cópia. Bom, no 184, chame o centro Recife na frequência 12685, alterno no 2545. 2685-2545, o número de bateu, bom dia, bom serviço. Bom dia. Bom dia. Ô, Salvador, o Azul 2770, solicita novo, desvio à direita, 2740. Azul 2770, livre desvio, reporte por término de desvio. Patango Vitor até o Fox na escuta do controle. O nome é 21, solicita a curva direita, se possível, morte para dia de informações. Por que me aprovou o desvio Gol no 621? 235. Autorizado o desvio na prova 235, aguarde a autorização do centro para voar morte. 235, 40 mil. Gente. Controle Salvador, número 648, Fonte. Bom dia. É falado, Puca Aracaju, solicita fora de Puca. Funciona 6140. Confirme, solicita somente a Pro ou já solicita o pushback funcionando? Oceane 140 está solicitando a autorização. Gente, aguarda para cópia Maceió, autorizado 350, aguarda Puca Transição Caju, número 1, ok? Gente, Puca Caju aguarda. No 621, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251 e alterna 3325 com 621. Estabilizando, voo no 739. Bom, no 739, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre em 118, decimal 95. 1895, bom dia. Controle Salvador, Bogão na 648. Voo no 648, contato radar na decolagem, chuva via saída Puca para o nível de voo 350. Via Puca 350, está mantendo a proa de Puca devido a formações, ok? Sim, está autorizada a proa de Puca. Obrigado. Voo 640. Maceió 350, decola da 10 com a primeira curva esquerda na saída Pucajama após Jamucaju. Eu peso 197, a primeira aerovia após conforme rota. Transponder 5446, controle em 120, decimal 8. Está autorizado o nível 350 para Maceió, decolando da 10, curva esquerda após na Pucajama, Aracaju. Após outro zelo 197, 5446, transponder o controle de saída 120, 8-8-6-140. Fechando a 6140, atendimento correto, reporta para o estacionamento. Repórter. Estado, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 5, 0 graus e no 3 graus. Autorizado, pouso no 0, baixado, travado. Bora 7, 3, 1. Na 3198, desça para 4.000 pés, ajuste no 0, 2, 2. 4.022, na 3198. Voo 1648, da presente voo na proa de Conde, após Conde, na proa de Aracaju. Conde, após Conde, Aracaju, voo 1648. 10 decola da 10 com primeira curva direita no corredor Axé, transponder 0264, controle em 120, decimal 8. Espaçamento de tráfego? Afirmativo, solicitação do centro Recife. Maravilha, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, voo 864, informação na venda. Voo 864, acione identificação, via chegada mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste 1022. Via chegada mar, 050, 022, possibilidade do voo 864, voar a posição intacta. Voo 864, autorizado a proa de Itapu. Voa Itapu, descendo para o 050, voo 1864, grande. Então 3198, desça para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray da pista 90, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, vai reportar estágio, no 3198. Voo 1648, chame o Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2685, 2545, 648, bom dia.